te vendo outra vez. Vou inventar uma desculpa, eu vou declarar meu amor. Eu não consigo entender meus sentimentos, se está perto fico triste, enfim. Eu não consigo entender meus sentimentos, se está distante enlouqueço por ti. Sempre te amei até chegar no fim, nunca pensei. vou te conquistar. Vou viver mais feliz contigo. Quero ter teu amor, vou te conquistar. Teus olhos de rio, vieste feito gaiola, engravidada de redes, abordando nos trapiches do dia a dia em memória, com os teus sonhos de rio, e ficaste defendida com todas as tuas letras, entre cartas e descendo chuva e tristeza, eis o peso da tua falta nas velas e barcos parados, encalhados na saudade de Valdecães ao Guamar. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh,

cabecinha e vai descendo, você. você. Eu amo, amo você. Desejo você, amor.